dia, Oxa 62, segundo. 62, segundo, bom dia. Cópia para Guarulhos, está pronto? Informativo. Autorizado 360 para Guarulhos via rota do plano de voo. Decola da pista no zero, curva direita. Dael Leda Bridge. Após Bridge, Upper Zulu 16. Bravo até o Zulu e após conforme. 120 decimal 8, 5104. Tio 30360, rota do plano de voo. Para decolagem, da pista no zero, curva direita. A direita da Dael Leda Bridge. Após interceptor para o Zulu 16. Bravo até o Zulu, rota do plano de voo. 1208, controle de saída, 5104 aproximado. Contingimento correto, reporta pronto, puxa acionamento. Fazer depois de peticionamento, 62 segundos. Ah, 3601 no controle. Proceda. Recife agora 1251, não tem no 33, decimal 25. 25 no 3325, bom dia. Pedindo. Aeronave pinada, porta fechada, beacon on, parking brake já off, tô pedindo. Na escuta do Mike X-Ray Echo. X-Ray Echo, possível. Bom dia, senhor. Solicitando autorização de reboque, área remota, posição 14 para o finger de número 6 dúzia. No instante, aeronave da Oxené no portão 11, já deve estar solicitando o pushback, ok? Assim que possível, vou autorizá-lo. Não aguardo, senhor. Muito obrigado. Na torre. Confirme apenas o estimado para o pushback, eu estou com a aeronave solicitando reboque. Ah, mais uns 10 minutos, no máximo. Afirmativo, então vou liberar o reboque do tráfego. Obrigado. É que não escuta? Positivo, senhor. E o tráfego me deu estimado aí de 10 minutos para o push, pode iniciar o reboque, reporte quando terminar. Será feito, grato. Juliette, Juliette e Mike. Juliette, Mike. Bom dia, senhores. É uma solicitação de reboque pushback da posição 7 do pátio 3 para a posição 5 do pátio 1. Autorizado, Juliette Mike, até o portão 5, na escuta. Afirmativo. Na escuta do X-Ray Echo. Prossiga. Informando o término do reboque, ponte de número 6, obrigado, um bom dia, senhor. Bom dia. Channel 6251 para pushback acionamento, posição 1-9. Autorizado, Channel Taxi. Dá uma rapidada. Mandou objeto do LED mais e finalizamos o reboque. Obrigado, bom dia. Bom dia, Web. Para o táxi do Channel 6251, 122 a bordo, 3 horas 55, alterna Galeão. Está livre até o ponto de espera, via Pátio e Índia. No ponto de espera chama pronto, no 0, no 3, ajuste. Tente, Pátio e Índia no ponto de espera. Mono 89, sim. Chanel 6251, pronto, pode esperar. Bronco Chanel autorizado, alinha e decola pista 10, 140 graus, 08 nós. Alinha e decola, pista 10, o Chanel 6251, obrigado.